Então, A, consideramos normal, já que há muitos companheiros em condições de assumir o cargo. Opção B, reclamamos que é uma panelinha que não dá chance para ninguém. O animismo interfere no processo mediúnico de forma acentuada. Opção A, damos um tempo ao médium sem constrangê-lo. Opção B, providenciamos seu afastamento. O médium falta duas reuniões sem avisar. Opção A, fazemos contato com ele, propondo nos auxiliar em relação a algum impedimento. Opção B, esperamos por seu retorno e o avisamos de que ficará algum tempo na geladeira a fim de readaptar-se. 6. Críticas são feitas a um companheiro ausente. Opção A, ressaltamos aspectos positivos de sua atuação. B, botamos lenha na fogueira dizendo que tem mais coisas. 7. O expositor ultrapassa o limite de tempo para exposição doutrinária. Opção A, não interferimos, considerando que alguns minutos a mais não fará diferença. Opção B, passamos um bilhete para ele, alertando de que seu tempo está esgotado. 8. Identificamos uma criança em meio à reunião pública. Ao encerramento, conversamos com os pais, alertando-os de que crianças devem ir para a evangelização infantil. B, providenciamos para que a criança seja retirada em meio à reunião. 9, o companheiro de atividade espírita passa por nós sem nos cumprimentar. Opção A, consideramos que não nos viu ou estava distraído. Opção B, logo reagimos, pretensioso, julga que tem um rei na barriga. 10. O orientador do grupo nos alerta sobre uma falta. Desculpamos-nos com a disposição de melhorar nosso desempenho. Opção B, entramos em atrito com ele e proclamamos que temos N anos de doutrina e sabemos muito bem o que fazemos. Bem, gente, isso daí é um teste bem simples. Se nós cravamos respostas, em sua maioria, na opção A, beleza, a gente tem tolerância. Se formos para B, precisamos reavaliar um pouco o nosso comportamento. A gente não está sendo tolerante. Queria lembrar até, se não me engano, aqui a 6, eu já passei muitas vezes por essa situação. A gente está fazendo uma palestra e, de repente, passa um bilhetinho. Agora, vocês imaginam, a gente está no meio da palestra, vem um bilhete. Está na hora de terminar. Às vezes, a gente é convidado do centro espírita e, de repente, passa um bilhetinho lá, olha, tá. Isso aí encerraram a reunião. Tudo bem, que a gente sabe que a reunião tem horário para terminar, mas se você está com um visitante e de repente ele não está falando abobrinhas, ele está desenvolvendo um tema que tem começo, meio e fim, e quando às vezes ele está chegando no final, vem o bilhete para ele encerrar. Então essa é uma demonstração de intolerância daqueles que acham que o horário é uma disciplina para terminar, tem que ser rigoroso, está marcado para as 9 horas, tem que terminar às 9 horas. Mas e se terminar às 9h03 e 9h05, vai ter algum problema? O que vai atrapalhar a reunião? Se o cidadão está fazendo uma palestra onde percebe-se que ele não está falando abobrinha, ele está terminando, ele já foi alertado antes de começar que existe um horário. Então vai passar alguns minutos, qual o problema? Eu estou comentando isso porque vejo frequentemente no meio espírita essa questão de crianças no recinto. A gente sabe que criança não é para ficar no recinto. Mas se tem, você vai providenciar para tirar, criar um impasse, um problema com os pais da criança? Não, espera terminar, depois você vai conversar. Quantas vezes as nossas ideias não são aceitas pelo grupo? É natural também. De repente, o grupo tem uma ideia diferente e muitas cabeças pensam melhor que uma só. Mas o cidadão acha que a ideia dele é a boa. E porque não aceitaram, já vi companheiros se afastarem do trabalho. Não, não quiseram me aceitar, as minhas ideias... Mas peraí, meu filho, você está num grupo. O grupo é que vai decidir. Muitas cabeças pensando, pensam melhor que uma só. Então, se não aceitaram a sua ideia, não estão dizendo que não estão aceitando a sua colaboração, o seu trabalho, a sua participação. Tudo isso é intolerância. As pessoas não são tolerantes. Elas, isso sob influência do velho egoísmo humano. Trabalho sob